certeza e o direito do nome no livro da vida. Vale a pena chorar e ver as suas lágrimas caírem ao chão, de ver os seus amigos lhe caluniarem, lhe causando tristeza. Corpos, isto foi prometido. Vale a pena perder tudo aqui neste mundo pra ganhar o céu. Nossos pais, nossos filhos, não dá pra comparar com a promessa de de Deus.